O bonde das maravilhas, dançam pra valer. Cada um dessas meninas tem um superpoder. Agora é hora de aquecer, tá? E aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. Tem alguma mulher solteira hoje aí que tá afim de dançar aqui no palco, aquecer aqui no palco do Pop Live? Se tiver, joga a mãozinha pra cima. Ainda não quero, calma, jamaicano. Se tiver alguma mulher solteira, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha. Suas mulheres solteiras, suas mulheres solteiras, suas mulheres solteiras, suas mulheres solteiras, suas mulheres solteiras, aquela que é pra casar.